Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá para você, a paz do Rei Jesus. Está no ar o Gospel Hits através das emissoras, nossas parceiras que fazem parte da nossa rede e que estão escritas nas mãos de Deus, porque abençoam muitos ouvintes, né? Permitem que a mensagem de Deus seja levada através de suas ondas magnéticas e através da internet. O Gospel Hits presente em quase todos os estados do Brasil e também no exterior. Por aqui comunicando e recebendo as bênçãos de Deus, Xandelle, fazendo companhia a você em 60 minutos. E vai se preparando porque o programa hoje está muito bom, viu? Tem cada louvor aqui, meu irmão, vai impactar a sua vida e a vida da sua família. É para você católico, para você evangélico, para você espírita e para você que tem fé, independente da sua religião. Profetizo aí vitórias sobre a sua vida. Enquanto a gente rola a primeira aqui com Aline Barros, Deus Extraordinário, você aí do outro lado vai curtindo a nossa fanpage no Facebook, é só pesquisar por Rede Gospel Hits. Nosso site é www.redegospelhits.com.br. No ar, Gospel Hits.

Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. No Gospel Hits, louvor com Anderson Freire, Raridade. Teve antes Jeremy Camp, Paradise, e Damaris, O Maior Troféu. Graças a Deus, estamos sendo abençoados em nome de Jesus, e é só crer, meu amado e minha amada. Basta ter fé. A palavra de Deus fala que tudo o que pedimos, crendo, receberemos. Fala também que o justo viverá por fé, que a fé move montanhas, que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se sustente pelo que os olhos carnais veem, ou seja, ver para crer. Se sustente apenas crendo que existe um Deus poderoso, um Pai amoroso, que te ama e que espera ser abraçado por ti. Isso mesmo, abrace esse Deus e em breve Ele lhe dará uma nova história de vida. Amém? Alôzão mais que abençoado para você que vai lá em nossa fanpage manifestar a sua audiência no programa de Deus. Alôzão aqui para Thais Santos, o Josmar Santos de Fortaleza no Ceará, o Antônio de Praia Grande, Litoral Paulista, e para Emily da Silva Santos de Campo Grande no Mato Grosso do Sul. A paz, amados, e Deus abençoe a cada ouvinte aqui. Acesse o nosso site e deixe seu recadinho por lá também, www.redegospel.com. www.gospelhits.com.br. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. É o Gospel Hits aqui na sua rádio, com transmissão exclusiva para quase todos os estados do Brasil, e também estamos chegando no exterior, graças aos nossos parceiros. Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica, aquele momento que Deus fala conosco. Mais alôs aqui aos nossos facebookianos. Quem curtiu a nossa página foi o José Silva, de Teodoro Sampaio, interior São Paulo. O Roger Ferreira, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. A Andréia da Silva, também lá em Juiz de Fora. Os mineiros curtindo aí a nossa programação. O Ivanildo Lima, de Diadema, São Paulo. Vai lá pra Jéssica Nunes do Nascimento. É isso aí, todo mundo participando aqui no Gospel Hits. Às vezes a gente não consegue atender a todos, mas passamos para os próximos programas. Alô, aqui não falta. Gente, valeu mesmo pela companhia. Esse louvor que está chegando agora é muito lindo. Ministério Escolho Adorar, É Preciso Morrer. Ofereço lá para Marcele, de Tanabi, interior de São Paulo, pertinho de Rio Preto, pertinho de Votuporanga, onde fica os estúdios do Gospel Hits. Ela que deixou um recado em nosso site dizendo que o nosso programa é uma bênção, né, irmã? E sempre acompanha. Marcele, Deus te abençoe. A paz do Rei Jesus. Beijão no coração. Gospel Hits, só as melhores. Tomamos a nossa cruz para te seguir. Eu tenho que esquecer de mim e a cada dia a te aceitar. Em minha vida.

Deus provou a sua fé. No pó ele ficou, mas não blasfemou. E em dobro a vitória Deus lhe entregou. Vou restituir a tua vida, a tua casa. Vou restituir tua saúde e riqueza. Vou te entregar tua história. Você não ia vencer. Duvidaram que Deus é com você. Te acusaram pela sua dor. Até pensaram onde foi que você errou. O inimigo contra ti se levantou. Mas o Senhor de ti se agradou. Do pó e cinzas ele te levantará. E em dobro a vitória te entregará. Vou restituir a tua vida, a tua casa. Vou restituir tua saúde e riqueza. Vou te entregar tua história. Mudará. Vou restituir os teus amigos. Vão te abençoar. Os servos de Deus nos abençoando com os melhores louvores aqui na sua rádio ligada em Deus. Ouvimos a cantora Cláudia Câmara, Vou Restituir. Teve antes Casting Crowns, Somewhere in the Middle, acústico, né? E a nova de Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar. Eu quero convidar você a acessar o nosso site, onde há muitos conteúdos para ser abençoado, conhecer os nossos parceiros, as principais notícias do universo gospel, se bem que precisa dar uma atualizada lá, né? Quase não temos tempo por aqui, mas as notícias são muito boas. Tem recado dos nossos ouvintes e tantas outras coisas. E o nosso site está de cara nova. Acesse aí www.redegospelhits.com.br. O nosso e-mail é ouvinte@redegospelhits.com.br. Acesse também o nosso Facebook, né, galera? Curta a nossa página lá, deixe um recadinho, é só pesquisar por Rede Gospel Hits. E eu quero mandar um alôzão aqui para Andréia Sônia de Várzea Grande, no Mato Grosso do Sul, e ao Mauro Cândido de Socorro, São Paulo, aos nossos ouvintes em Miranda, no Mato Grosso do Sul, sempre curtindo a nossa programação, aos amados em São José do Vale do Rio Preto, Vassouras, a galera lá do Rio de Janeiro. São tantos ouvintes, é como eu disse, né? Não dá para mencionar todos aqui, mas mandamos aí nos próximos programas do Gospel Hits. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. E vamos fazendo a festa de Deus acontecer aqui no programa. Vamos com um lindo louvor, muito conhecido, muito lindo mesmo. É pra matar saudades ao mesmo tempo, né? É que faz tempinho que a gente não rola por aqui. Você conhece a Alda Célia e deve conhecer também o louvor Mostra-me Tua Glória. É lindo, né? Quero dedicar aqui ao Fábio Filho e a todos os ouvintes da Rede Esperança, que atinge mais de 59 países do planeta. Em média, 50 mil acessos por dia. Que bênção, né, Fábio? Deus indo muito longe com a sua mensagem através aí da sua Rede Esperança, né? A rádio que realmente traz a esperança através da palavra de Deus. E tantas outras parceiras nossas aqui que abrem o seu canal para transmitir o Gospel Hits, um programa que tem a finalidade de levar a mensagem de Deus em forma de música. Então, vamos ouvir aqui Alda Célia. Gospel Hits. santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá Ti, e eu quero Te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá Ti, e eu quero Te ver, Te adorar, quero Te contemplar no santíssimo lugar. Gospel Hits. Posso crer que em minha vida

Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. Tu és o meu ar, Senhor. Tu és o meu respirar, Deus. Maravilhoso aqui, né? Falando de Deus através da música. Ministério Aliança do Tabernáculo e Verônica Sasser, Meu Ar. Teve antes André Valadão, Milagre, outro louvor maravilhoso